Pessoal, bem amigos da OrionCast, estamos aqui mais uma vez para viver em todas as suas emoções o nosso episódio número 13. Esse episódio número 13 é especial como todos, assim como diz o setista, porque vamos falar de um jogo, que uma série de jogos que todo mundo já jogou, de Street Fighter. Então é o assunto de hoje. E segundo bloco, no quadro especial, a gente vai ter o Warp Zone de volta. Vamos falar de jogos beat'em up, aqueles jogos de porrada, tipo Final Fight, que você batia e andava pra frente. Acredito que muita gente tenha gastado fichas e fichas nessas máquinas. Apresentando a tripulação de hoje, nós temos Ryu, Homem Mal, Hyde, Mr. Bubbles e esse que vos fala, Lula Molusco. E aí, galera? E aí? Opa! Inclusive, beat'em up aqui, onde jogava, se chamava jogo de porradinha. Não sei aí onde, na cidade de vocês. É, aqui era porradinha. É, aqui era jogo de lutinha. Não era lutão. Entendeu? Mais uma vez agradecendo a galera que postou no nosso mural, o Reaper, o Abstar, o Big Smoke, um nick interessante, o Sucesso, um nick que já é um Sucesso! Espetacular Sucesso, olha, eu gostei do nick, gostei muito mesmo. Sucesso pra você, viu? Muito sucesso pra você, sucesso espero pra que você garanta, né? Isso que eu ia falar, que ele traga sucesso pra nós. Então gostei muito do nick. O Roger Sarga, André Viana, General J, como sempre, o robô infalível. Mas dessa vez não foi infalível. Ah, não, mas funcionou, só não funcionou. Talvez não é um robô mais tão rápido, mas não tem os mesmos reflexos, mas continua funcionando, porque ó, o post dele tá aqui. O Enogueira Júnior, o Abestruz. Interessante esse nick também. E outro nick que eu achei bacana é o Dactar. Quem teve um Dactar? Eu tive um Dactar. Que é o Dactar? Até é um Atari genérico. É, era a Milmar que fazia. Ah, é tipo um Zibo. Não, é um Zibo. É tipo um Nintendinho da CCE. Phantom System. Isso, perfeito, Phantom System. Toca aí, Lula. Ignora. Beleza. Vamos lá, galera. Vamos pro assunto. E como é que é o nosso tema principal em japonês? Quem falou aí? Sutorito Faita. Falando de Sutorito Faita, onde tudo começou? Lá em 1987, com o primeiro Street Fighter. Eu assumo que eu nunca vi uma máquina de Street Fighter. Algum de vocês já viu de Street Fighter 1? Ah, eu ainda adiciono. Eu dou R$10 pra quem me mandar uma foto de quem jogou Street Fighter. Eu juro, que eu, máquina. Eu juro que eu pensava que tinha começado a contar pelo 2. Porque se um aí... Se um ninguém jogou, cara. Eu só vi um em emulador, cara. Eu também joguei. Só vi um emulador. Você jogou, Ryu? Eu joguei. Devo dizer que quem fez a cicatriz no Sagat fui eu. Caramba! Maravilha, hein, Ryu? Sensacional. É, também... Conquista. Alguém põe aí o som de conquista, por favor. Caramba, mas conta aí como é que foi. Onde você jogou Street Fighter 1? Ah, eu joguei anos depois no Wii emulador, né? Então não sou tão velho assim também, né? Não ganha meus R$10, então. Poxa vida. Mas, para quem não jogou em 1987, em 1991, aterrissava neste planeta Street Fighter 2 The World Warrior. Esse sim, eu joguei. E vós? Pô, esse aí acho que todo mundo jogou. É difícil quem não jogou esse. Uma coisa que me assustou, quando eu vi aquela máquina com 6 botões, vocês não achavam que precisava fazer curso para jogar? Eu acho que eu não me assustei porque, pra falar a verdade, foi a primeira máquina de arcade que eu vi na vida, Street Fighter 2. Então, já comecei acostumado com esses 6 botões. Então, eu jogava, tipo assim, já tinha jogado jogos, tinha aqueles como Crime Fighter, Speed Fighter, de luta, assim, acho que já tinha 3 botões. Mas quando eu vi aquele negócio de 6 botões, cara, eu imaginava assim, nossa, pra fazer um Hadouken, cara, deveria ser uma coisa... Olha, o cara solta bolinha de fogo. Nossa, a galera ficava... Quem fazia era o cara, né? Era o cara, meu. Eu fiquei impressionado. As coisas que mais impressionou, assim, a primeira vez que eu bati, é lógico, os gráficos eram lindos pra época. A animação dos personagens, quantidade de quadro por golpe, assim... eu achava sensacional. Acho que nenhum jogo tinha chegado naquele nível. Ah, não. Com certeza não. Eu não sei pra vocês, mas pra mim Street Fighter 2 foi novidade total, cara. Foi ver aquilo e ter falado, puta, nunca vi nada nem parecido. Não, pra mim também foi isso. Caiu o mundo. Caiu o mundo. E tanto que direcionou toda a linha da indústria dos jogos de luta, todos baseados no Street, né? King of Fighters, Fatal Fury. Ué, eu acho que marcou uma geração. Aquela geração foi a geração dos jogos de luta, assim. E uma coisa que todo mundo jogava na máquina é que os sistemas domésticos, Mega Drive, Super NES, tinham conversões dos jogos, mas não ficava igual, né? Então, tipo assim, tinha aquela... Você não tinha a mesma experiência que... Apesar que eu acho que até hoje você não tem, né? A experiência do arcade é uma coisa única, assim. Ela é... A atmosfera do arcade você não consegue criar em casa. Mas a gente não tinha experiência visual, sonora, assim, técnica do arcade nos consoles daquela época. Hoje você... É, hoje já dá, né? Hoje já dá. A geração PlayStation, Tekken 3 na máquina aí no PlayStation, eram muito poucas as diferenças. A única diferença é que tinha uns loading pesados, né? É. Mas a qualidade gráfica era bem, bem parecida. Uhum. Mas é uma coisa que eu achava incrível, assim, que valia a pena você jogar na máquina. Ah, uma coisa que eu acho que, assim, que é legal do Street Fighter 2 assim, a diversificação de personagens que tem, né? Cunhou muito dos personagens que hoje em dia eles são famosíssimos, né? Tipo, todo mundo sabe quem é o E-Honda, o Sagat, que é o cara que o Ryuei meteu, o Horyuken meteu e deixou a cicatriz. O Blanca, cara, acho que foi o primeiro videogame que colocou um personagem brasileiro foi o Street Fighter. É, então, e tinha aquela coisa de ser mundial, né? Apareceu o mapa mundi, o aviãozinho viajando, falar o nome do país, né? Nossa, eu achava aquilo sensacional. É que foram tantas coisas de uma vez só. Foi o primeiro jogo também a ter voz, não foi? A ter... Os caras gritavam e falavam dos golpes. Olha, não. De luta, acho que não, cara. O Beat Fighter tinha, cara. Tinha. Beat Fighter tinha, é. Ah. Mas a ter, assim, muitos efeitos de voz digitalizados, com certeza. Street Fighter tinha um nível muito acima. Ele era muito acima visualmente, acho que em todos os itens, né? Assim, graficamente, ele era muito acima dos outros jogos. É, a jogabilidade dele tinha uma complexidade, acho que nenhum jogo tinha na época. Na época dele, e o som também, né? Uhum. Uma música para cada cenário. Milhares de vozes, o round falado, round one, fight, nossa, cara, achava sensacional. Ele nasceu no arcade também, né? Uhum. Uma coisa que falou de gráfico, aí uma coisa que eu lembrei que era legal pra caramba, é que o chão, ele tinha aquele efeito de perspectiva, né? Aquele parallax, que a parte da frente passava mais rápido, a de trás mais devagar, e dava a impressão que era 3D, né? Isso começou com Street Fighter 2. Parallax. O World Warrior tinha isso daí. E... Nossa, muito, tanto que eles refizeram várias versões do game, né? Se a gente contar, por exemplo, só de Street Fighter 2, teve, ó, Street Fighter 2, World Warrior, em 91, teve o Champion Edition, em 92, teve o Street Fighter 2 Turbo Hyper Fighting, ainda em 92, aí teve o Super Street Fighter 2 The New Challengers, nossa, em 1993, aí veio o Super Street Fighter 2 Turbo Grandmaster Challenge, em 94, e ainda teve a versão Anniversary Edition lançada no PlayStation 2 e no Xbox. E o HD Remix, né? É. E o HD Remix agora, né? Então, essas versões aí você vê que praticamente focado nas plataformas que veio pra frente. O jogo continuou. É, continuou o mesmo jogo com pequenas modificações. 20 anos depois, praticamente igual, né? Não, igual, igual. É. Igual e fazendo sucesso. É incrível. Verdade. Incrível. Ah, o Champion Edition acho que um dos que eu mais joguei, porque eu gostava muito de jogar com o Ken, porque o Shoryuken deslocava mais lateralmente, e o Hyper Fight eu tive o cartucho no Mega Drive. Ah, e o Ken, nessa época eu achava o Ken mais legal do que o Ryu, desculpa Ryu aí, mas o seu parceiro lá era muito, eu achava ele mais divertido, cara, eu achava ele tinha mais personalidade do que o Ryu. Geralmente o pessoal gosta mais também do Ryu, né? É, eu tinha a Champion Edition também no Mega, e eu quero ver os comentários do pessoal aí. Quem igual eu, jogou no controle de 3 botões? Caralho! Eu já tentei, cara. Quem não tinha controle de 6 botões ainda e tinha Street Fighter, tinha que dar o start pra trocar entre soco e chute. É verdade. Nossa, muito ninja isso. Muito ninja. Não, eu tive o controle de 6 botões, mas eu joguei com 5 estrelinhas. Eu cheguei até 5 estrelinhas. Que até eu tinha um amigo que brincava que com 5 estrelinhas de velocidade, você ouvia assim, ó, round one, fight. Ai, pô, era difícil, né, cara? Eu lembro que pra passar do Ryu, né, no estágio dele, era quase impossível. No Mega Drive era muito difícil, mano. Não, cara, ele dava voadora, rodo e um Hadouken. Você tomava, você mal levantava do rodo e já tomava o Hadouken. Não dava tempo de nada, cara. Ainda em Street Fighter 2, algum ilustre aqui consegue me explicar a história que eu nunca entendi, que é a salada de nomes que eles faziam? Ah, era Balrog com nome de Vega e Vega com nome de Balrog. Essa bagunça japonesa e americana. É americana, na verdade, né? No Japão, os americanos, a Capcom americana ficou com medo de levar um processo do lutador de boxe lá, o Tyson, lá, né? Com o Mike Bison, que era justamente uma homenagem, mas daí eles, em vez de trocar o nome do cara, eles só embaralharam. Aí virou aquela salada aqui. É, porque que eu saiba, o Bison é o Vega. É o Balrog. É Balrog. Ah, tá. É o lutador de boxe que é o Bison. Então. Não, mas o nome, tipo assim, o Bison do jogo, o boss final do jogo, o nome dele deveria ser Vega. Isso, Vega. Exato. Ah, tá, então, aí que eles embaralharam, só o Sagat manteve o nome entre os chefes, né? Só o Sagat é Sagat mesmo. O Vega deveria chamar Balrog, Balrog deveria chamar M. Bison, e o M. Bison chamar Balrog. Chamava Vega. Ah, tá, então, nossa. E o Akuma é o Gouki, né? Que salada, velho. Eu tive o 3DO com o Super Street Fighter 2 Turbo, o Grandmaster Challenge. Nossa, que tinha o Akuma. Difícil fazer ele, fiz algumas vezes. Nossa. Nesse negócio dos nomes também, eu não sei se alguém lembra aí, mas eu já vi uma história de que o Ken também, ele teve que mudar de nome por causa do... Que eles ficaram com medo de tomar processo também por causa da boneca Barbie lá, que tem o Ken. Ah, é? Sério, o nome dele é Ken Master, porque ele não tinha sobrenome, né? Uhum. Só Ken, pronto. Acho que eles colocaram o sobrenome no Ken pra não levar processo ou pelo namorado da Barbie lá, que é o Ken também. Será que é verdade? Mas, pensando agora, tem uma certa semelhança. Parece, velho. Não sei, cara. A gente deve ter falado isso no de lendas, né? Porque parece uma lenda urbana isso aí, né? Vamos ver se alguém me corrige. Mas eu já ouvi isso. Nossa, bizarro. E aí tivemos todas essas versões de Street Fighter 2. E depois, em 1997... 6 anos depois, foi lançado com 12 personagens o Street Fighter 3. Esse eu reconheço que eu não joguei muito. Ah, pessoal, esse lembra quais eram os chefes? Eu joguei. Vocês lembram quais são os jogadores que tem neles? Eu só lembro porque eu tô com a colinha. Eu lembro que tem a Ibuki, tem a Makoto, o Ryu tem e o Ken. O Ryu e Ken são os únicos que tem. Ryu e Ken tem todos. E o Akuma, a Chun-Li, né? Tem também, não tem ou não? Tem a Chun-Li, é verdade, tem, o Akuma. Na versão Third Strike, daí tem a Chun-Li. Né? Ah, tá, olha, tá vendo? E tem aquele cara azul e vermelho também, que é o chefe final, que eu não sei o nome dele, esquisitão. Não é o Gil? É, o pior chefe já inventado de jogo de luta, acho que é esse cara, hein? Muito esquisito. Apelão do caramba. E apelão. Ah, cara, tem um personagem que parece o Seth do Street Fighter 4, que é o... Ah, agora eu não vou lembrar o nome dele. Cadê a lista aí, Lula? Tem um tosco também que não tem um braço, não é? A lista tem aqui, ouro? 10 personagens novos, né? Vou colocar os personagens novos aqui que eu tenho na colinha. Ó, Shan, o Ouro, o Dudley, a Helena, Yun Yang é legal, né? Yun Yang eu sei quem é. Dois caras que tem boné, assim, que parece o baseball. O Necro, o Alex, Ibuki e o Gil, que é o chefe. Não, peraí, não tem também um mongoloide grandão? Hugo, né? Hugo? Ou não? O Hugo, vindo do Final Fight. É, pô. Mas o Hugo, ele era... Porque, seguindo a tradição, em 1988, a Capcom lançou Street Fighter 3 Second Impact. Giant Attack. Second Impact Giant Attack. Era a segunda versão de Street Fighter 3. Era a versão 2 de Street Fighter 3. Tinha algumas mudanças na jogabilidade e tinha 3 personagens novos. Tinha o Akuma, tinha o Hugo e o Urien. Ah, esse aí mesmo, parece o Seth, é o Urien. É, então era que era do Street Fighter 3, você tá certo, só que era do Second Impact. Ah, tá explicado. Mas não contente, em 1999, a Capcom lançou Street Fighter 3, ou Third Strike. É o Third Strike. É engraçado assim, que esse não chegou a fazer... Opa, desculpa. Não, tudo bem, pode então falar. Esse não chegou a fazer tanto sucesso quanto Street Fighter 2, é estranho, né? Porque a época que ele saiu, eu não sei se foi o fato de ele não ter tido uma conversão boa pros consoles da época, ou se não, não foi trazido os arcades de Street Fighter pra cá, pro Brasil, mas ele não, nem se compara com o sucesso que foi feito, sabe, no Street Fighter 2. Eu acho que ele ficou muito descaracterizado com o que era o 2 pro 3. Era um monte de personagem que o pessoal tava acostumado, mudou muito o jogo. Ah, talvez até pelo fato de Street Fighter 2 ter tido 10 versões diferentes, né, sei lá, tipo, 1000 versões diferentes, e ficou já muito característico. É, então o pessoal esperava o 2 de novo. É verdade. Mas eu acho também que a galera tava saturada de jogo de luta. Essa época, assim, finalzinho dos anos 90, assim, jogo de luta tava dando uma saturada, né? Mas tinha muita coisa no mercado, cara. Foi, isso, nossa. Dois, acho que teve dois fatos que colaboraram aí pro Street Fighter 3 não ser tão divulgado, assim. Primeiro que a Capcom mudou ela passou o Street Fighter 3 pra placa de arcade do CPS3, né? Era cara. Mesmo, bem lembrado. E aí o único videogame que conseguia reproduzir era o Dreamcast naquela época, né? E o Dreamcast não tava tendo tanta repercussão assim também. E o outro fato foi justamente a mudança, né? Na final da 99, 2000 ali, tanto a Capcom quanto a SNK, eles tentaram revitalizar as séries deles, né? Tentando trazer personagens novos, né? E não colou. Então foi o que aconteceu com o Street Fighter 3 e o Garou, o Mark of the Wolves lá, né? Que também mudou tudo. Tinha o Terry mais velho, de cabelo cortado, e era só ele do Fatal Fury original. Mas é engraçado que... Porque, assim, esses dois jogos que você citou são jogos muito bons. Muito tanto bom. O Street Fighter 3 contra o Garou. Assim, o Garou, por exemplo, eu considero o melhor jogo da série dele, do Fatal Fury, né? E o Street Fighter 3, assim, ele é muito bom. Apesar de ele não ter feito sucesso aqui no Ocidente, né? Não tanto sucesso. Talvez quem era muito fã do Street Fighter jogou bastante, mas a grande maioria não jogou. Se vocês... não sei se vocês chegaram a jogar, mas o nível de animação que eles tinham, assim, era muito, muito suave, assim. Não, absurdo, era absurdo. A quantidade de quadros que os personagens tinham no jogo era muito grande. Mas eu concordo com o que o Ryu falou e acho que adicionou outro detalhe. A CPS3, que era o hardware que era feito o Street Fighter 3, ele não era só... O problema era converter, fazer boas conversões para os consoles, mas também tinha um outro problema. Ele era caro para as máquinas de fliperama aqui no Brasil, para as casas de fliperama no Brasil. Era uma máquina cara, eu lembro. Tipo assim, era poucos lugares que você via a máquina. Tem isso também, né, cara? Isso tem que ajudar a não trazer, não fazer sucesso. Tinha pouca máquina pra jogar, consequentemente é mais caro ficha, o pessoal não joga tanto, esse tipo de coisa. Eu acho que... E também, tipo assim, acho que nos consoles, durante essa época, porque você vê, ó, em 97 saiu a primeira versão do Street Fighter, mas de 95 a 98 a gente tinha a série Alpha nos consoles, né? Em 1995, o primeiro Street Fighter Alpha foi lançado. Eu, pelo menos, joguei muito no PlayStation 1 mesmo, Street Fighter Alpha. E vocês? Eu joguei no Super Nintendo, cara. Tinha a versão até pro Super Nintendo, cara. Nossa, essa era a fita mais disputada da locadora. Ô, louco. Tanto Super Nintendo. Cara, tinha load a versão do Super Nintendo, não tinha? Tinha. Só que no Super Nintendo é o Alpha 2, né? 02. Acho que era o 2 ou 1? Foi em 96. Era o 2, assim. Assim, eu não tenho certeza se o 1 tem, mas o 2 tem pro Super Nintendo. Eu sei que tem um Alpha pro Super Nintendo. Tem... E que na época até os caras falaram, nossa, é loucura, como conseguiram fazer? Mas eu lembro que o cartucho tinha load. Ele dava um loading antes de iniciar a batalha, né? O cara gritava o fight lá, ele dava uma travadinha e aí começava. Era uns 2 segundos só, né? Era bem rapidinho, assim. Era curtinho. Serial, eu joguei muito na máquina que dava pra fazer aquele esquema de você jogar dois personagens contra um só. Nossa, Dramatic Mode, eu achava aquilo sensacional. O Ryu e o Ken contra o Bison. É muito bom. Então, tinha no fliperama, eu não tenho certeza se é na 1 ou na 2, que dava pra você jogar um modo inteiro. Acho que eram 7 personagens que você jogava contra. Mas peraí, cara, como é que é? Me explica aí. 2 personagens na luta contra um só? Contra um, cara. Eu pegava, eu ia jogar eu e um colega meu, a gente pegava 2 Sagats, cara. Ah, cara, mas é impossível de perder, velho. Arrebentando todo mundo, cara. Mas aí a máquina ela ia pra uma dificuldade insana, cara, quando você tava jogando nesse modo. Chamava Dramatic Mode, modo dramático. Eu lembro, dava pra você fazer isso no PlayStation e no Saturno também. Nossa, pra caramba isso aí. Mas mesmo assim, cara, se for 2 caras bons jogando, não tem como perder, velho. Impossível. A máquina ganhava, cara. Ganhava, viu? Eu lembro. Ela sai com o crush sem parar. Eu lembro que eu acho que você segurava os 3 chutes e o start e colocava a ficha e segurava, deixava segurado ali mais uns 5 segundos. Aí quando você soltava, abria a tela pra você escolher 2, cara. Mas assim, você lutava acho que só contra 5 ou 6 personagens e acabava. Nossa, no Street Fighter 03, era muito Esse negócio de Zero e Alpha também é estranho, porque no Japão a série se chama Zero, né? E aqui no Ocidente é Alpha. E teve várias versões também. Na realidade, a gente teve versão da série Alpha até 2006. De 95 a 2006, foram 10 anos. Olha a Capcom como ganhou dinheiro com Street Fighter, hein? Verdade. Só pra ter ideia, ó, Street Fighter Alpha foi 95. Street Fighter Alpha 2, 96, que foi convertido para Saturno Super NES, e também tinha versão para Windows. Teve versão para Windows. O Street Fighter Alpha teve versão para Game Boy Color, PlayStation, Saturno e Windows. Nossa. Aí teve o Street Fighter 02 Alpha, que foi convertido para PlayStation e Saturno. Aí veio o Street Fighter Alpha 2 Gold, em 96 isso. Foi convertido para PlayStation, Saturno. Foi adicionado um 19º personagem, tá? Tinha Kami e também um personagem do Street Fighter Alpha 3. Aí o Alpha 3 veio só em 98. 98 veio o Alpha 3. Veio a versão arcade. E aí tinha o Guile, tinha o DJ, o T-Hawk, o Fei Long, uma versão Evil do Ryu, uma outra versão alternativa do Akuma. E também foi lançado o Street Fighter Alpha 3 e foi lançado para PlayStation, para Saturno e para Dreamcast. Depois, em 99, não contente, a Capcom lançou o Street Fighter Alpha 3 Upper, que era uma versão de Game Boy, incluindo três personagens exclusivos no Game Boy, Mach, Yun e Eagle. Aí veio o Street Fighter Alpha 3 Max em 2006, que era a versão para PSP. E no mesmo ano, no mesmo 2006, veio o Alpha Anthology, que é uma compilação para PlayStation 2 de toda a série Alpha. É pouco jogo. Tem uma versão para o PSP que tem a Ingrid, né? Também, que é uma personagem que apareceu naquele que reunia todos os personagens da Capcom num jogo só. Que era ruim pra caramba. Então, é o Street Fighter Alpha 3 Max, esse de 2006, é o que tem a Ingrid. Essa mesma versão do PSP é a única que tem a Ingrid. É legal que eu acho, assim, o que eu mais gosto na série Alpha é o novo design que eles trouxeram pros personagens, né? Que eles deixaram eles mais jovens, o Ryu e o Ken, eles têm... A Chun-Li tem uma roupa alternativa, né? Eles são mais jovens, assim. Eu achei que ficou muito bom esse design novo, assim. Ficou com mais cara de animação mesmo. Fica bem cara de anime japonês, né? Só que, assim, nessa série Alpha, assim, essa série Zero, eu acho que é onde estão os piores personagens, pelo menos na minha opinião. Os piores personagens que a Capcom já criou, que tem aquele Bird... Quem é aquele Charlie? O Charlie, cara, é Nash? Tem que se chama Charlie ou Nash? Charlie, sei lá. Nash japonês, Charlie americano. Ah, então, ele seria como se fosse, me corrija, Ryu, um amigo do Guile, é isso? Exatamente. Tá vendo? É o amigo do Guile, segundo... que o pessoal deu pau, não é? Isso, segundo a história, é aquele amigo assassinado do Guile lá, que depois o Guile vai em busca de vingança no Street Fighter 2, né? Agora, aqueles caras lá, o Bird, o Adon, o Sodom, se não me engano, eles eram do Street Fighter 1, não foi? Todos os Final Fight. Final Fight. Não, o Adon é do Street Fighter 1. O Adon é do Street Fighter 1. Isso. Acho que Final Fight deve ter sido a que mais emprestou personagem pra Street Fighter, né, cara? Com certeza. Na série de Alpha tem o Guy também, né? Faltou o Hagar, né, cara? O Hagar e a filha dele, né? Mas ninguém. É porque o Cold foi também, faltou só o Hagar mesmo. Isso. Cara, sensacional essa troca de teste. E tem uma coisa esquisita, né? O COD apareceu o presidiário no 03, né? E até no Street Fighter 4, que é pra ser 10, 12 anos depois, né, em história, ele tá presidiário ainda. Foi bacana do bicho. Nossa, né? Pegou perpétua. Tá vendo? Não dá pra brigar não dá pra brigar na rua, que a pena é grande. Nossa, imagina se você aplicar essa pena em todos os jogos. É isso que eu não gosto, né? Isso porque ele tinha ainda o alvará do prefeito pra tretar, hein? Podia brigar com o alvará do prefeito. Ele era o genro do prefeito, hein, cara? Não era qualquer um. Ah, era o genro, né? Pode pegar a filha do prefeito. Não. Quer brigar na rua? Pode. Pegar minha filha, não. Inclusive, o prefeito dava porrada também. Também. Era essas coisas que a Capcom, assim, às vezes ela estraga um pouco o Street Fighter. Ela não dá sequência no enredo, pega o COD, 10 anos depois tá ali no presidiário ainda. A Sakura tá também, 10 anos depois tá no colégio ainda. Aquela roupinha de uniforme. Ou é muito burra ou tá louco. Usa Renew também, né? Pra não envelhecer, né? A Capcom faz propaganda pro Renew, né? Ah, cara, meu, player de jogo de luta tem memória curta, cara. É igual você assistir Dragon Ball, cara. É, mas eu acho que tem um motivo pra eles não terem alterado isso aí no 4, que a gente vai falar já do 4. Mas é porque eles queriam eles queriam retrasar a série, né? Eles queriam trazer o Street Fighter 2 de novo, ou no Street Fighter 4. Então, eu acho que eles não queriam repetir o erro do 3, né? Que descaracterizou, então, voltaram pra... Eles ficaram com medo de fazer isso que eles fizeram no 3, que é avançar a história da série pra frente. Mas eu acho que o erro deles, assim, não foi que eles avançaram a história. O erro foi deles ter tirado todo mundo e acrescentado um monte de gente nova. Pega o Street Fighter 4, por exemplo, assim. Tem todo mundo que tinha no 2 e mais personagens novos. Então, esses novos ganham o carisma do pessoal. Mas não precisou tirar todo mundo que tinha pra colocar novos, entendeu? É. Então, a Capcom, ela tem medo de lançar personagem, mas ela não tem medo de lançar jogo. Porque também... Versão, ela não tem medo, né? Então, de 96 a 2000... ela lançou aqueles Street Fighters poligonais que a gente comentou até, 3D, que a gente comentou no episódio de 3D, e até eu fui corrigido por um... Agradeço o pessoal que me corrigiu, que eu até falei que o nome da empresa que fez aqueles jogos era Akira, e não é Akira, Arika. Arika. Então, corrigindo aqui, obrigado, Arika, pessoal, por ter corrigido. E lançaram várias versões desses jogos. Então, teve o Street Fighter EX em 96, teve o Street Fighter EX Plus em 97... Ainda em 97 teve o Street Fighter EX Plus Alpha. Aí depois. Aí em 98 teve o Street Fighter EX 2, né? Aí veio o Street Fighter EX 2 Plus em 99 e o EX 3 em 2000. Só isso. Nossa. Eu não sei qual dessas que eu vi, cara, mas eu vi na casa de um colega ele me mostrando lá. E matou com quem matou o cara num combo. No final, ele ia lá pro espaço e tinha um monte de meteoro. Nossa, eu quase passei mal, cara. Se você usasse, cara. Esse daí acontecia se você usasse o super especial de nível 3, com três barrinhas lá, né? Ou você emendasse dois especiais, um em seguida do outro. Aí caiu os meteoros lá, era muito louco. Puta, nossa, cara, eu achei terrível, cara. Ah, cara. Mas o Street Fighter EX, ele trouxe um dos personagens que até hoje eu acho mais legal do mundo Street Fighter, e que é tipo um Yoriagami lá do King of Fighters, que é aquele Kairi. No primeiro jogo, ele parece... ele parece só uma cópia do Ryu e no Ken no primeiro jogo, né? Mas ele vai evoluindo até o EX3, e no EX3 ele tá que é God, praticamente. Né? Ele tem toda uma aura em torno dele, assim, ele é bem... Ele torna os golpes dele invisível, cara, muito bem pensado. Não tô confundindo, não é um cara, uma caveira que solta bomba, não, né? Não, não, esse daí é o Esculomania, né? Ah, esse é abominável, cara. Esse aí eu acho que não tem nada a ver com a série, mano. Muito esquisitão. Opa, mas morre. Ainda... Não, não, continuando. Eu quero esquecer, velho, essa série EX aí, não sei vocês, mas essa aí eu vi... Ah, era legal, viu? Era legal. Ah, era legal, cara. Eu achei terrível, cara. Ah, e o primeiro, no primeiro EX, eles tentaram fazer dá pra enfrentar o Gouki, né, o Akuma, no final lá. E é muito parecido com aquela lenda lá urbana que a gente até comentou, do que você tinha que chegar no final lá, sem apanhar, sem perder nada. Tomar uma reladinha. Só que não era tão difícil como a lenda, né? Mas, por exemplo, você tinha que chegar até o último, até o chefão, até o Vega lá, o Bison, sem perder nenhum round. Você podia ser acertado e tudo, mas não podia perder round. E não era tão simples assim no primeiro Street Fighter EX. E daí o Gouki que vinha no lugar do Vega pra te enfrentar. E era apelão. Acho que o Gouki que mais difícil nos Street Fighters é esse daí. Olha, eu acho que é melhor a gente chegar num padrão de nome aqui, porque senão daqui a pouco todo mundo fica perdido. Vamos manter Bison. Então, beleza. É que eu sou mais da versão japonesa mesmo. Não, mas beleza. Mas eu falo os americanos, tá? Sem problema. Mr. Bubbles, eu sei qual que você quer esquecer. Qual que eu quero esquecer? O que você quer esquecer é um que foi feito em 1995. Olha que nome bonito, o nome da empresa que fez. Incredible Technologies. Nossa. Chama Street Fighter The Movie. Nossa senhora. Peraí, mas esse aí é aquele, o movie do Van Damme, né? É o do Van Damme. Tá, porque tem um outro cara também, né? Isso aí é um sacrilégio. Nossa, isso aí é uma blasfêmia. Clássico jogo do filme do jogo. É o jogo do filme do jogo. Nossa, ah, esse eu não quero esquecer porque eu nunca joguei. Então eu tenho essa felicidade na minha vida. Nossa, não, eu experimentei no emulador por curiosidade. Eu não, esse eu joguei eu até com Sonic. Mas eu nunca comprei uma ficha. Mas eu não sabia o nome da empresa, né? Bonito, ó. Incredible Technologies. É, realmente. Não foi a Midway que fez ele? Então, a Midway era a publisher. Ah. A Midway era a publisher. A empresa que desenvolveu é a Incredible Technologies, o estúdio, né? Será que eles fizeram alguma coisa depois disso? Abriram falência. É. Boa, sensacional. Nunca vi um game sobre abrir falência, mas com certeza eles devem saber como fazer se precisar. Ah, é, tem o do anime também. Quem jogou esse daí? Eu não joguei. Eu joguei. Não sei nem qual é, se alguém puder falar o nome dele. É, eu agradeço. Eu sei que tirando não, foto, então, né? É, tem o Street Fighter 2 The Animated Movie, né? Que é o jogo baseado no anime, né? Que até hoje é considerada a melhor adaptação do universo Street Fighter, né? E ele, na verdade, ele tem uma dinâmica diferente. Ele não é um game de luta. Ele tem uma... Na verdade, você controla o ciborgue do jogo. Aquele ciborgue que você... Que parecia no jogo medindo o potencial de cada lutador, né? Tipo, naquela primeira luta inicial do Sagat contra o Ryu lá naquele campo lá, né? Então tem o Android que fica coletando os dados. E você assume o papel do Droid, né? Você dá uma perspectiva diferente. Então vai passando todas as imagens, né, do anime, vai correndo o anime, na verdade, assim, do jogo, né? Com alguns cortes, porque o CD do Saturn e do Play 1 não cabia todo o anime na época, né? Mas ele passava todo o anime e você ia fotografando. O objetivo era você fotografar a hora que as lutas aconteciam, os determinados golpes, né, pra medir o potencial. Aí lá no final do jogo ele te dava um final alternativo ao anime, né? E o Ryu e o Ken, eles venciam o Bison, né, no final lá. E aí ele te dava uma opção de que você era derrotado pelo Cyborg no final, né? E você se tornava o maior Street Fighter lá do mundo, mas como se fosse o Cyborg. Então seria tipo um Pokémon Snap do Street Fighter. É, ele fica rodando só uma mira, é uma assim. É, pô, porque Pokémon é Snap parecida, né? Mas, não. Eu cheguei a ver na casa do Hyde. Eu acho que você jogou, né, Hyde? Uh-huh. Assim. Esse eu nunca vi. É. Ele é raro, ele é raríssimo esse jogo. Raríssimo, é. Mas ele é baseado naquele primeiro anime lá, que é legal pra caramba, que chegou até passando na SNK. Não, aqui teve isso, dois, teve aquele dois, não... foi uma porcaria. Mas não, foi aquele lançado em 94, que passou no SBT e tudo, tinha aquela, começava com a luta do Ryu e do Sagat naquele campo lá. Então, mas não é aquele do mangá que passava de sábado de manhã, não, é outro. Não, é a série. Aquilo lá é uma longa. Versão americana, né? Isso. É aquele, não é aquele que tinha lá o dublador do Kiko falando, nós vamos ao encontro do mais forte? Não. Esse aí não, esse Fighter Victory. Mas era bom também, cara, esse aí. Ah, aquele era bom. Aquele tem certeza? Se assistir de novo, acho que vai mudar de ideia. Ah, sério? Eu não sei, sei lá, na minha lembrança ele é bom. É, ele bagunça bastante a história, mas é um anime bom. Mas tem uma história principal, acho que hoje nem a Capcom mais consegue fazer uma linha de tempo perfeita, né? Não. Não é possível, cara. Nem o roteirista, nem o melhor roteirista do universo ia conseguir arrumar isso. É, eu acho que jogo de luta também nem precisa ter muita história. Ah, também acho que não. Não é o foco, não. Não é... A história é 1% do que representa. É interessante ter como plano de fundo, assim, mas o que o pessoal quer mesmo é repetir combo. É, pelo menos eu gosto disso, assim. É masterizar sequência, golpe, esse tipo de coisa, que eu acho bem bacana. Vai entrar o Pocket Fighter aí ou não? Acho que não. Pocket Fighter é animal, velho. Ah, então vai entrar. Beleza. É a segunda melhor jogabilidade do Play 1 ainda é Pocket Fighter. Porra, lógico. Mas como que é o Pocket Fighter? Eu nunca tive acesso, nunca. Ah, eles são criança, né? Ou sei lá, é como se fosse cabeçudo. Ah, eu lembro, aqueles cabeçudo. Putz, nossa, então. Cara, quanto jogo, quanto Street Fighter. Pô, Pocket Fighter é um dos melhores jogos do Street Fighter. Eu lembro que os combos, eles eram engraçados, assim, que você ia dando o combo e eles iam... Tipo, tinha um combo do Akuma que ele ia batendo, depois ele ficava com roupa de banho, depois ele mergulhava no cara, puta, era muito tinha um do Dan que ele cantava no megafone na orelha do personagem adversário. É, cara. Era tipo um party game, só que de luta, assim, era muito, muito legal o Pocket Fighter. Era um dos melhores Street Fighter, não. É, teve também o Super Puzzle Fighter também, cara. É um Tetris, né? Esses de puzzle. É um Tetris, cara, que é mó barato. Cada peça que você encaixava, aí o boneco dava uma porrada no outro, cara. Ô, meu irmão, qual aquele que você tinha no GBA que você fez a maldade com a criança no busão? Aliás, ó, documente aqui no podcast. Não foi com Street Fighter que você fez essa maldade? Não, foi com o King of Fighters. Nossa, que maldade. Mas documente que eu acho que vale a pena. Porque aí os nossos ouvintes vão saber o porquê homem mal. Tem justiça nesse nome. Conte essa história, relate essa história aqui. Não foi nada grave. Eu tava no ônibus e sentou um menino do meu lado. E ele olhou pra mim assim com uma cara de desafio, assim, enfiou a mão na mochila e tirou um videogame daquele de Tetris, de 300 e não sei quantos jogos. Aí ele jogando lá e olhando pra mim, jogando e olhando pra mim, encaixando as peças ali, fazendo aqueles barulhinhos. Aí eu olhei bem pra ele, enfiei a mão na minha bolsa, tirei o Game Boy Advance com The King of Fighters EX. E puta, comecei a jogar. Nossa, o moleque olhando pra mim e as pedrinhas acumulando na tela dele, assim, a pedra guinhou, velho. Puta, você deu uma de Kiko forte. Nossa. Aí, hein, velho. Coitado do moleque, precisa de psiquiatra até hoje, né? Eu dei uma de falo que é muita, véio, maldade. Eu falei, nossa, a maldade foi imensa. Mas foi ele que pediu. Ai, ai. Mais alguma lembrança, assim? Mais alguma coisa que a gente tenha esquecido? Ah, tem as Street Fighters, como você mesmo diz, as Street Fighters de rodoviária, né, cara? Ah, Street Fighter de rodoviária, que ela soltava 300 Hadouken. Nossa, eu joguei, gostava de jogar também, hein? Ah, essas aí eram legais, cara, que você dava um Shoryuken e saía muito Hadouken junto. Cara, tinha uma que era uma versão da Hyper Fighting aqui perto de casa que eu achava sensacional. A gente fazia uma coisa que aqui na rua chamavam de esqueminha da Globo. Eu ria nisso. Que você, tipo assim, se dava um Hadouken lento, saíam dois Hadoukens com o Ken. Aí esses dois Hadoukens iam andando na tela bem devagar. Aí se você apertava os dois botões de chute forte, soco forte, simultâneo, seu personagem mudava de lado na tela. A gente chamava de teletransporte. É. Aí o que você fazia? Você dava dois Hadoukens lentos, aí teletransportava pro outro lado e dava mais dois Hadoukens lentos. Aí ficavam dois Hadoukens vindo de encontro pro outro. Aí o que você esperava? Esperava os quatro Hadoukens bater. Os que batessem atrás iam quebrar a defesa do personagem. Os que batessem na frente iam tomar. Então ele tomava quatro Hadoukens de uma vez só. Aí você pulava em cima com um soco forte, já dava, porque ficava lento, dava pra você dar um soco forte pulando, um gancho em pé, e aí você emendar no Shoryuken. Cara. Nossa, velho, que é isso? É, eu lembro e que o pessoal. Dava slowdown na máquina, e a barra quase inteira, cara. Era sensacional. É, eu lembro que o pessoal ficava dando vários Shoryukens fracos, porque aí ia encher na tela de Hadouken fraco, assim, saia um 5 de uma vez só. E ficava, tipo, lento, aí não dava pra jogar, porque ficava, tipo, uma nuvem gigante de Hadouken e você perdeu, já era. Eu vou até dar uma dica. Eu acho, assim, na minha opinião, a melhor dessas Street Fighters aí, quem joga bastante emulador, tem uma versão da Street Fighter 2 que chama Subdued Dragon. Eu acho que é a mais fantástica de todas, cara. Acho que essa é a única que tem tudo, que tem o Guile, que dá pente sem você segurar o controle por um segundo. tem o Horyugen que sai um milhão de Hadouken. Tem o você apertar o start e trocar o personagem. Acho que essa é o catadão de todas as versões de rodoviária que já tiveram. Era essa aí mesmo que eu jogava, você aperta o start e muda de personagem. É, então, você consegue dar Hadouken no alto, assim, você, tipo, fica. Sim. Quase todas acho que davam, cara. Eu lembro que o pessoal pegava muito, assim, pessoal que não sabia jogar, pegava isso daí, pegava o Guile e ficava enchendo a tela do Sonic Boom. Eu adorava, que você dava um Shoryuken com quem se atravessava tudo. Então eu deixava o cara encher, ficava defendendo. A hora que a tela tava lotada, a máquina lenta, aí dava um Shoryuken com um soco forte, atravessava, pegava o cara lá do outro lado. Tava louco, cara. Tava sensacional isso daí. É. Mas na época eu joguei tantos Street Fighters que não tinha graça jogar Street Fighter que não era original. É, eu sou um player meio. Eu não sou muito bom em jogo de luta. Então, a única que eu consegui fazer final de todos os personagens, da 2, foi nessa aí, cara. E, puxa, não sai da minha mente até hoje o final do Zangief, cara. Pô, que era o melhor. Que vinha o Gorbachev lá pra ficar dançando. É, cara, eles ficavam dançando lá e falando: President, you're dancing very well. Nossa, sensacional. Ou podia tocar a música do Trololô, né, de fundo. Ia ficar, nossa. Show de bola, show de bola. E chegando no presente, a gente pode chegar no presente? Eu tô tentando. Pode. Um negócio legal pra falar também era dos os nomes, né, que o pessoal daqui traduzia dos golpes, né? Tipo, Invenção Link, Moera, Alec Poo, Tiger Robocop. Tiger Robocop, eu ouvi. Tiger Robocop. Mini Taxi. Nossa. Que é isso, velho? O que, que é o Mini Taxi? Você não conhece, não. Taxi é o Dash Limpo. Mini Taxi. Mini Taxi aqui. Ai, ai. Ai, que bosta, velho. Tinha Padugan, né? Tinha o Tiger Robocop. O que mais que tinha? Era o... Alex Fum. Alex Fum. Alex Fum, pode do crer. Cui. É, do Nossa. Cui. O que mais? Era o Choquinho do Blanca. É... Ele tinha o Buga Fire. O Psycho Aí. Crusher, eu não lembro como é que Aí era. Ele não falava nada. Então... Sorvetão, é só o sorvetão. Nossa. Sorvetão. Ele tinha um sorvete, principalmente quando ficava meio lento, assim, pegando na defesa do outro personagem, cara. Era sorvetão, era sorvetão. E o Tetsumaki? Ah, ninguém fala. Ah, o Tectectugi, né? É. A Like é por Ugi. Nossa, cara, que sensacional. Helicóptero. O cair da cadeira. O Tartaruga. Universal? Universal foi o Hadouken, né, cara? Ah, Hadouken é universal. Hadouken, até quando alguém fala um negócio, até hoje, assim, no círculo de amigos, assim, mesmo pessoas que não jogam muito videogame. Tinha um amigo que tinha mania de falar isso. Quando alguém dava, tipo, bom dia, aí eu, ah, só se for pra você. Aí o outro falou, Hadouken, nossa. Ah, até hoje, qualquer jogo de luta que tiver um comando que ser pra fazer um golpe que foi igual o Hadouken, você fala, né? Como é que dá esse golpe aí? Você fala, é um Hadouken. Cara, eu já vi a camiseta na rua, assim, o personagem, sabe aqueles símbolos, assim, de sinalização de metrô, sabe? Sinaliza símbolos de trânsito. Tipo assim, a pessoa fazendo o sem aparecer o Hadouken, mas fazendo na posição que o personagem dá o Hadouken e o comandinho, assim, a seta pra baixo, uma diagonal, uma pra frente, mais P. É. Tipo, nossa. É, então, tem um montão de camisas, assim, cara, show de bola. É uma linguagem universal, o Hadouken. Faz um Hadouken aí. Só o cientista que não consegue fazer Hadouken, né, cara? É, uma hora ele aprende, né? Ele aprende. Agora a gente pode tirar o sarro que ele não tá aqui pra se defender. É. Ah, mas é quando tiver um achievement que você ganha quando solta um Hadouken, ele aprende. Ah, ele aprende, então, ó, isso é verdade. Cuidado, hein? Cuidado, porque assim, ele não tá aqui, significa que ele tá camperando. A gente não tá vendo, não significa que ele não tá aqui. É verdade, ele pode estar camperando a gente de longe. É, daqui a pouco ele manda um argumento aí sem aviso. E se tiver um personagem que dá Hadouken de camper? Acho que também ele consegue jogar. Não, é igual aquela. É igual essa street rodoviária. Você ia lá pra cima da tela e dava o Hadouken fraco que seguia o cara. Tipo assim, você tá na tela do Brasil, ele já tá lá na tela do Bison. Ele de lá da tela do Bison, ele te dá um Hadouken, né? Passa pela tela do Sagat, passa por Las Vegas, passa pela Espanha, até chegar em você. Eu vou deixar aí para os ouvintes falarem qual que é o personagem que o cientista escolheria no Street Fighter. Boa, boa, boa, tá aí. Qual o personagem, coloque aí no mural, qual o personagem que o cientista escolheria no Street Fighter? Ah, é engraçado. Mais alguma lembrança clássica, assim, dessa saga que é de 20 anos de Street Fighter? É, assim, se for contar a história de coisa, tem, né? Mas aí eu acho que esse dá pra fazer um próximo mesmo. Só de contar a história de luta, né? História de jogos de luta. Lendas dos jogos de luta, né? A gente já fez o de lendas. Isso é bacana. Não, cara, eu acho que a única coisa que me lembra mais do Street Fighter é as fliperama fighter, né, cara? Que se jogar fliperama sempre dá treta, né? Porra, é lógico. Sempre sai porrada, né, cara? Claro. E você perdeu na máquina. Você me pegou tonto. É. Se perder na máquina, vai ganhar uma porrada. É, eu já vi várias vezes o cara perdendo a ficha, ele indo desligando a máquina. Você lembra que já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo. Desligaram a máquina. Mas você vê, tudo isso foi por causa de um jogo, né? Street Fighter 2. Lá atrásão, lá a gente tá discutindo isso aqui. É uma cultura gamer, a cultura de jogos de luta, né? Eu acho que é uma das várias, assim como tem os gêneros musicais, acho que é uma cultura meio que separada, assim. Eu conheço pessoas que só jogam jogo de luta. Pararam de jogar videogame a hora que os jogos de luta ou se tornaram complexos demais, ou não teve mais tempo pra se dedicar. Porque eu conheço, só jogou jogo de luta, cara. Não jogou, eu falo que o cara não joga videogame, o cara joga jogo de luta. É, o cara que joga em boteco, né, velho? O cara que joga em boteco. É incrível. É incrível. Pena que essa galera não viu ainda Street Fighter 4, né? Putz. Street Fighter 4. Mas tá chegando Street Fighter 4 em vários botecos, viu? Tá chegando em botecos? Tá chegando. Eu nunca vi, cara. Vocês já viram? Já, eu jogo, pô. Aqui onde eu moro, perto de... Aqui em São Paulo tem. Mas é uma máquina ou é um... Tem um Xbox ou um PlayStation? É um PC dentro, né? É uma máquina com PC dentro. É um arcade montado da versão do Street Fighter 4 pra PC. Será que é aqueles multijogos ou não? Não, cara, eu acho que o cara monta o arcade com um PC dentro com o Street Fighter instalado, né? E põe um monitor lá e pra jogar, cara. É aquelas máquinas multijogos, então. É, pode ser, então. Tem vários lugares que tem. Aqui, a cidade vizinha aqui de onde eu moro tem, pô. E aí, mas é uma máquina boa ou você percebe pelos efeitos ligados que é uma máquina mais fortinha? Roda legal. Suave, não? Roda legal. Suave. Ah, bacana. Mas, cara, aí onde você mora ainda tem cidade vizinha? Tem, cara. Nossa, viu, cara? Isso não, foi maldoso, hein? De um lado é uma cidade vizinha, do outro lado é floresta, mas tem uma, pelo menos. Porque a galera agora chegando no presente, né? Em 2009 foi lançado Street Fighter 4 e agora recente em 2010, para não perder a tradição, mais uma versão, Super Street Fighter 4, no dia 27/4/2010. É, cara, Street Fighter 4, assim, ele foi um fenômeno, né? Sim, ele, assim, porque antes do Street Fighter 4 o jogo de luta tava caído, muito caído, se vocês forem lembrar, né? Eu acho que aqui ninguém jogava luta antes do Street Fighter 4, se jogava, jogava muito pouco. Ele trouxe de novo essa vontade, né, de você ir lá em bars, disputar com um amigo, entendeu? Você montar um controle arcade. Fala aí, Lu, a gente não montou um controle arcade mais pela vinda do Street Fighter 4? Nossa, completamente. Completamente, assim, eu acho que pra mim foi um. É lógico, não é mais a mesma era, assim, mas é um renascimento dos jogos de luta, assim, dentro das gerações atuais. Então, é um jogo importantíssimo pra quem. É, cara, trouxe de novo aquela vontade que você então, tinha, né? Antes dele aparecer, ainda tinha o Soul Calibur e o Tekken, né? Mas não é a mesma coisa. Ah, nem de longe. Nem de longe, cara. Não representa o que representa. Acho que Street Fighter é o maior nome de luta, a maior marca de luta de todos os tempos. Há jogos assim que. Se você for falar, eu acho King of Fighters tecnicamente mais completo do que Street Fighter. É tecnicamente um jogo melhor. Mas não é Street Fighter. Tá? Ah, e também assim, o Street Fighter 4 chegou agora bem na época que o King of Fighters tá muito caído, né? Tá muito pois caído. É, mas vejam, mas foi o Street Fighter de novo que fez a SNK se mexer, né? Eles lançaram o último King of Fighters ali, a versão 12, né? E a SNK finalmente remodelou todos os sprites dos personagens, né? Isso é um impacto, eu acho, que do Street Fighter 4 também. Não, com certeza. Cara, é pra mim, o Street Fighter ele é o Guitar Hero dos jogos de luta, cara. Ele é o nome, é a grande marca de jogo de luta, é Street Fighter. Se bem, cara, que aqui no Brasil o King of Fighters ainda é bem forte também, né? Eu acho no Brasil, mas, por exemplo, o King of Fighters nunca foi forte nos Estados Unidos. Aqui no Brasil ele é bem difundido, eu acho que é bem misto, assim. Mas mundialmente não tem como. Street Fighter é Street Fighter. Street Fighter é Street Fighter. Dizem que é maldade, cara, mas eu acho que The King of Fighters é jogo de motoboy, cara. The King of Fighters. Não é, cara. É porque aqui, é jogo de office boy, cara. É porque. Cara, o cara vai enrolar no trampo lá, senta lá na máquina 10 horas e aprende tudo, cara. Eu não consigo jogar, cara. Mas eu prefiro 15 vezes mais sentar, pegar Street Fighter, cara, que é ali mais, sei lá... Mais acessível. Mais... Street Fighter é mais acessível. Isso é... Eu lembro que quando eu tive Neo Geo e comecei a me adaptar aos jogos da SNK, eu passei um tempo longe dos jogos da Capcom, porque se acostuma com a complexidade. A complexidade técnica... Não digo só de King of Fighters, não. Vai jogar um Fatal Fury, cara, que você tinha que trocar de lado na tela, né? Você tinha dois planos na tela, um pra cima, outro pra baixo. Tinha profundidade, né? Tinha profundidade. É mais complexo, assim. A SNK, ela colocava uma complexidade grande nos jogos, o que atraía uma quantidade de jogadores ultra hardcores. Só que, por outro lado, distanciava. E eu acho que é por isso também que eles não são tão populares, não conseguiram ser, acho que nunca vão ser tão populares quanto o Street Fighter foi. Ah, mas, ó, assim, aqui é uma coisa que eu acho que influenciou muito o Tekken Fighter no Brasil pra ficar que nem o homem mal de fala que é de motoboy, é porque no Brasil só tem arcade em boteco, cara, em bar, de gente que, tipo, não vai qualquer pessoa, entendeu? Não vai criança, por exemplo. E, assim, né, essa nova versão do Tekken Fighter foi lançada, remodelada e tal, eu particularmente acho muito ruim. E eu, se eu fosse... E se eu fosse da SNK... Depois de ter feito aquele jogo e olhar Street Fighter 4, eu me demitia. Eu jogava fora o Tekken Fighter 12 e fazia tudo de novo. Sim. Porque não tem nem comparação, nossa. Tipo, não. O Street Fighter 4 humilha o Tekken Fighter 12. O que é estranho? Que ele foi feito com a proposta de ser HD, só que os sprites tudo estourado, né? Parece que eles esticaram o negócio. Mas aí eu acho que a Capcom... Aí que tá. A Capcom, ela acertou a mão em fazer o Street Fighter 4 com tecnologias atuais. Eu acho que a grande sacada foi... Vamos fazer um jogo 3D. porque aí a gente não precisa fazer sprite por sprite, é. Entende? A gente faz um modelo poligonal e aplica efeitos sobre ele, os quadros são mais fáceis de fazer, que uma vez você tem um modelo, você pode até fazer com motion capture ou não, e manteve a jogabilidade em 2D. Eu acho que a grande sacada do Street Fighter 4, os caras usaram tudo que se evoluiu de tecnologia de matéria de games, né? E só que eles mantiveram a fórmula consagrada, eles não fugiram daquilo que é há anos aí. Todo mundo sabe fazer Hadouken, cara. Todo mundo sabe, velho. Eles não inventaram. Quem não sabe? Menos o cetista, né? Então, eles não inventaram nada, assim. Eles conseguiram dar uma cara nova pro jogo, assim, né? Sem tirar aquela coisa clássica que ele já tinha, assim. E aí, sim, nesse eu acho que eles foram muito bem sucedidos em trazer os personagens novos que eles trouxeram aí, né? Acho eles muito carismáticos, assim. Tipo, o Rufus eu acho um personagem muito bom. Até a Seviper, que é um personagem pra mim que é bem Tekken Go Fighter, assim, inclusive eu até jogo com ela, eu acho ela muito legal. E, só que não tirou nenhum dos antigos, né? Tanto que o pessoal gosta muito de jogar com os que já tinham, né? O Blanca tinha sumido da série, tá aí o Blanca de novo. Eu acho que eles acertaram a mão em tudo. Outra coisa, por que que na versão especial da Street Fighter vem o boneco dessa Seviper, ao invés de alguém mais... Vem na versão do Xbox, né? Pra versão do PlayStation 3 vem o... Ryu. Vem o Ryu. É, nessa quem tem Xbox se ferrou bonito. Eu não sei, cara. É, que é o personagem mais popular, né? Eu gosto da Seviper. Então, tipo assim, eu nunca fui um Ryu player. Mas eu acho que daqui a pouco eles lançam via DLC. Pra todo mundo ter tudo. É aquele boneco que vem... O boneco mesmo que vem junto com... Especial. É, o Action Figure. Ah, o Action Figure? Ah, esse eu não sabia. É, na versão do Xbox vem a Seviper. Mas dá pra baixar o boneco do DLC também. Dá pra baixar. Não duvido eles fazerem isso, não. Eu não tentei baixar esses bonecos. Não, mas boa, tipo assim, mas depois os caras lançam separado, ou sei lá. Mas não sei, eu gostaria de ter a versão da... Eu preferia a versão da Seviper. Eu particularmente também. Eu também, mas eu sei que a grande maioria preferiria o Ryu. Sim, pela popularidade do personagem. Quem, cara? Meu, eu não consigo entender ainda. Tipo, o jogo novo ali já chegou com um personagem novo de item extra, cara. Eu falei, ué, mas que esquisito, cara. Né? Eles têm que diferenciar. Acho que seria justo se eles colocassem o Ken numa e o Ryu no outro, né? Faz um sorteio. Então. São os personagens mais populares. Mas calma, cara. Pra isso, vai ter Super Street Fighter 4 Turbo. Ah, vai ter, com certeza. Fica sossegado. Depois o Champion Edition, depois o X, não sei o quê, o Alpha e sei lá o que mais. Senão não é Street Fighter, né, cara? Então, Se bem que, essa versão do Super Street Fighter 4 tá completaça, né, velho? Eu achei espetacular. O que eu experimentei até agora. Tem muito personagem. Trouxeram até 9 personagens novos ou 10, Adula? Acho que são 10. São 10 personagens novos. 10 personagens novos. Trouxeram personagens do Street Fighter 3. Trouxeram o T-Hawk e o DJ que não tinham do Super Street Fighter. Trouxeram mais 3 personagens novos, que se não me engano é o Rakan, que é aquele cara do óleo que eu achei sensacional, velho. Que é um cara vermelhão que joga óleo no corpo e agarra. E sabia que aquela luta existe de verdade? E os caras usam óleo mesmo? Não sabia disso. É um não. Estilo de verdade. Se chama viadagem, cara. cara, sei lá. Qual que é o intervalo de tempo entre a Street Fighter e Street Fighter Super Street Fighter 4? Olha, foi mais quase um ano. Quase um ano, um pouquinho mais de um ano. Porque foi em fevereiro de 2009, se não me engano, Street Fighter 4. E aí foi agora abril de 2010, Super Street Fighter. Então foi um ano e merrequinha. É valor full ou não? Não. Você vai comprar Super? Não, é $40. É um pouco mais barato a Super. Então vale a pena, né? Porque senão ia ser meio cilada bino, cara. Não, vale muito pra quem comprou. Quem comprou o Street Fighter normal. Eles anunciaram, todo mundo ficou com raiva, né? Mas vendo hoje, tipo assim, até porque eles estão cobrando um preço mais baixo pelo jogo do que os $60. Mas mesmo assim, quem pagou $60 em Street Fighter 4 e pagar 40 em Super Street Fighter 4 são $100 de Street Fighter. Mais $100 de um controle e Capcom, hein? Mas pelo menos assim, a Super eu não joguei, assim. Você não tem motivo pra manter as duas. Não, ah, não, cara, se você não tem nenhuma, vá na Super. Eu acho assim, se você não tem nenhuma, vá na Super. Vai, se você, não sei, se você já tem uma roda de amigos que jogam online, Street Fighter 4, tem o Street Fighter 4 também, mas eu acho que a partir de agora também você vai achar o Street Fighter 4 muito barato. Mas assim, se eu tiver as duas, eu tenho algum motivo ainda pra ficar jogando a 4? Não. Em vez não, de não, não tem. Se a sua roda de amigos tiver a Super, você não tem motivo pra jogar a 4. Mas a Super tem tudo que a 4 tem? Os finais, tudo? Eles mantiveram tudo? Não, não, é diferente. A Super segue a história. Ah. A Super a história segue. O filho do Ken já nasceu. Então, spoilei. Spoilei, desculpa. Spoiler. Ah, grande foi grande spoiler também, né? Não, grande spoiler também, né, pô? O grande porcaria, cara. O que todo interfere, mundo, não? 500 pessoas já viram o final do Ken. Um zilhão de pessoas já viram o final do Ken. Já viram o final do Ken até em Marte, who cares? Mas mesmo assim. Mas vai a história. Fica a recomendação aí pra galera. Super Street Fighter 4. Eu vou deixar o meu nick aí pra quem quiser depois me enfrentar online aí no Super Street Fighter. Tá até convidado, seja bem-vindo. Ah, vão ao encontro do mais forte. O Mr. Bubbles não vai usar Drill, não vai usar Rivet Gun, não vai usar nada disso, só os punhos. Não, só os punhos e chute de fogo. Eu prefiro esse especial do Ken. Também vou deixar meu nick aí pra todo mundo que quiser ir lá me adicionar, me enfrentar, Tetista BR. Pode adicionar aí e me enfrentar que eu vou acabar com todo mundo. Venham bons, né? Venham jogadores bons pra mim. Bons. Venham ao encontro do mais forte, né? Nós vamos ao encontro do mais forte. Exatamente. Mas é isso, galera. Esse foi o nosso assunto principal. Foi o pod de Street Fighter. Comentem, dividam as suas histórias de luta. Não só as de guerra, mas agora as suas histórias de luta. Então, para aqueles que brigam no videogame sem uma arma na mão, comentem no nosso mural. Então, galera, de volta com o quadro Warp Zone. No Warp Zone de hoje, jogos beat'em up, aqueles jogos de porradinha, de lutinha, que todo mundo gastou fichas aqui e tem várias lembranças. Vamos lá, galera. Ryu, jogo beat'em up clássico pra você? Mais clássico é o Final Fight, né? Esse Final Fight, nossa, teve tantas versões, inclusive tem... Esse dia eu tava jogando aquele Final Fight Streetwise do Play 2 e destrancou o Final Fight do arcade. Deu bem certinho a versão do arcade original, tudo bem certinho. Foi delírio. Ah, você tá jogando agora até derreter, né? O Final Fight ele acabou de sair pra Xbox Live e eu não sei se ele tem pra PSN também. Saiu pra PSN também, que eu me lembro. Então, tem um remake dele aí, deram um filtro em cima dele e colocaram online lá pra jogar também. Não é aquela que tem aquela campanha do Hagar pra prefeito e tudo? Nossa, velho. Final Fight é clássico. Eu tenho uma lenda sobre Final Fight, assim, adorava, assim, uma coisa que a gente sempre tentava fazer aqui perto de casa, tinha algumas pessoas que tinham conseguiam pegar aquele esquema de dar duas porradas com o COD e congelar. Congelava uns 30 caras dando porrada. Você sabia fazer esse esquema? Nossa, você dá duas porradinhas e vira, né? E vira, duas porradinhas e vira. Nossa. Mas isso é bug? É bug? Não é que é um timing tão perfeito que você consegue grudar uns 5, uns 10 carinhas na tela fazendo isso. Nossa. Aí os caras ficavam grudados até morrer. Aí, o cara não cai. É um bug, mas você precisa ter uma habilidade pra conseguir. Não é fácil. Eu não conseguia. Agora, tem um menino que mora até hoje aqui na rua. Eu sempre gostava de ir no fliperama com ele, que era certeza que eu terminava o jogo. Era só pra proteger as costas dele. E deixar ele fazer o serviço. Se eu pegasse alguém, eu arremessava pra trás. Porque aí levantava aquele monte de cara e já levantava grudado na porrada. Ele grudava aquilo ali. É um bug, mas você precisa ter uma habilidade muito grande pra conseguir fazer... Consegui colocar no esquema. Isso dá pra fazer com o COD. Um monte eu nunca consegui fazer, não, cara. Uhum. Mas não, eu consegui fazer. Mas eu vi ele fazer aquilo direto com o boss. Então, é que ele fica parado esperando. Ele fica parado esperando você terminar o combo. E aí ele nunca termina. É, então você dá duas porradinhas, vira ali, seleciona de novo, duas porradinhas, vira, até a hora que ele não consegue. Eu acho que ele perde o timing ali de esperar o combo acabar e fica. É, e nunca cai também, né? Nossa, é, ele fazia aquilo com o Abigail, o chefe da quinta fase, se eu me lembro. Nossa, ficava grudado. E outra, uma outra lenda que dizem, eu nunca vi. Street Fighter de três controles. Ah, Street Fighter não, desculpa. Final Fight de três controles. Dá pra você jogar ao mesmo tempo com o Agar, com o COD e com o Guy. É. Eu acho que isso é mentira. É lenda. Ah, eu nunca vi isso também, não. Eu nunca vi. Eu já vi uns arcades que tem quatro controles. Mas eu acho que era pra jogar Tartaruga Ninja. É, então. Já vi, Tartaruga Ninja. Ó, Cadillacs e Dinossauros eu já vi com três controles. Três controles. Nossa, Cadillacs e Dinossauro, esse é o mais clássico que eu consigo lembrar, velho. Esse, eu gastei muitas fichas nele e nunca consegui fazer final. Esse, não, a gente já fez final aqui na rua. Esse menino que jogava Final Fight também jogava Cadillac. Jogava muito, mas Cadillac não tem um esquema assim perfeito. É que tem que ter alguém que joga muito bem com Mustafa. Se não, você então, tiver alguém que é espetacular com Mustafa, cara, você vai fazer final. Isso que eu ia perguntar. Alguém aqui não usava pegar alguém que não fosse o Mustafa, né? Ah, era uma briga do caramba. Ela, oh, você pôs a ficha, você pegou o Mustafa. Eu vou pegar o Mustafa. Aí o cara, tudo bem, você vai pegar. Aí você ia mais rápido lá, colocava filho da mãe. Uma coisa que dava vontade de enforcar os desenvolvedores. Porque, pô, tem 5 personagens, 15 personagens, 30, só põe um maldito que dá voadora. Ele dava uma voadora com duas pés, cara. Nossa, mas então, não era só com os dois pés. Era espetacular aquela voadora. Quando você pegava uns 10 caras tomando aquela voadora ao mesmo tempo, que ficava até lento. Era dois hits ainda, né, cara? Era dois hits. Se ficasse gente na frente, a gente ia levando mais hit, cara. É, era cara, mesmo. Você pega Street of Rage. Street of Rage, só o Axel. Não, só o tinha um outro maluco, eu esqueci o nome dele. Sem ser o Axel, só ele dava voadora. O Axel dava ajoelhada. É. Você pega no Final Fight, só o Gui dava voadora. Pega no caramba, esse jogo que a gente tá falando, né? Agora, Cadillac e Dinossauro, só ele dá voadora. Por que, cara? Por que todos não dão logo, mano? Ele aqui, fala... Eu nem lembro quem é voadora. Que tinha. Voadora boa. Voadora boa. Tipo assim, tem igual... A voadora do Guy no Final Fight, eu achava melhor do que a do COD. Só que o COD, você fazia tanto esquema com... de braço, usando mais o soco com ele no chão, mas eu acho que isso varia do estilo do jogador também. É que o Mustafa era muito cool, cara, muito bacana. Eu adorava jogar com ele. Quem... Pô, tanto que eu nem lembro quem é que tinha falava. Fora o Mustafa. Não lembro. Cara, tinha uma mina, tinha um cara que era o fortão e tinha um outro carinha. Nossa, olha Jack, isso, cara. Era o Jack. Hannah e o outro. O cara eu não lembro. Tá cara. Vendo? Pô, cara, tá vendo? Chamava ele de Evandro, porque ele é igualzinho com o colega meu, Evandro. Então, tá vendo? Pô, tirando o Mustafa e o Evandro, que eu me mal lembro, o resto ninguém lembra o nome, velho. Não, lembro mal. O Jack e a Hannah, pô, os outros dois. Sabe uma coisa que acontecia muito também em Cadillac e Dinossauro? Quando você pegava dinamite ou granada, que você tacava, que explodia o cara e saía os olhos pulando assim na tela, só o olho dele. Nossa. Você lembra isso aí? A galera chamava aqui na rua de fazer zoinho. vamos fazer isso aí, cara. É engraçado que é um roteiro muito louco, né, velho? O nome é muito louco, Cadillacs, cara. E dinossauros, cara. Tinha um cientista. Tinha um cientista que virava dinossauro, que ele é o chefe, lembra? Você ia batendo nele, começava batendo como cientista, ele transformava em dinossauro. Nossa, que bizarro. Saco, velho. É, puta viagem. Mas tinha um dos boss mais legais também, cara. De beat'em up. Quem? O Cadillac Dinossauro, cara. Que é o cientista, né? Não, vários, cara. Eu achava vários fantásticos. Ou aquele que jogava bumerangue lá, cara, que era difícil você acertar ele, cara, sozinho, se estivesse jogando sozinho. Aquilo ali tinha que ser Mustafa, voadora pra um lado e pro outro separar. Não. É, meu, era da hora. Ó, uma outra que eu lembro que eu joguei também pra caramba, que é o Sunset Riders. Sunset Riders também, cara. Puta, Sunset Riders. Eu derreti meu Super Nintendo com Sunset Riders, né? Vai dizer também que todo mundo não escolheu o Cormano? Todo mundo então, escolheu. Então, eu jogava a versão do Mega. Então só tinha o Billy e o Cormano. Meu, o Cormano é a voadora. A espingarda é a voadora do beat'em up. Então, o Cormano é o melhor, meu. Não tem como. Cara, agora eu joguei mais ainda dos beat'em ups que eu joguei em casa, né? Assim, em console. Sem ser máquina, que o Final Fight do Super NES não era completo, né? Ou vinha um, ou vinha outro. Lá depois tinha aquele Final Fight Guy, que vinha o Guy. E achei bizarro, aqui eles lançariam um cartucho com cada personagem. é o Streets of Rage 2 do Mega Drive. Nossa, pra mim, de console, eu acho que é um dos beat'em ups, o melhor beat'em up que eu joguei de console. Isso é da hora. A trilha sonora dele eu tenho até hoje, assim, eu ouço, acho demais, uma hora eu vou pedir no BGM, as músicas demais do Streets of Rage. Eu joguei o 1 também, eu lembro que eu aluguei o 1, e era tipo assim, beat'em up era um programa que a gente fazia, beat'em up de console, né? Era um programa que a gente fazia assim, era juntar uma graninha pra fazer o rateio de uma pizza no sábado e virar a noite pra fazer final do beat'em up. Principalmente Streets of Rage, a gente fez muito isso com Streets of Rage 1 e 2 aqui. Que geralmente levava a noite inteira, né? Levava a noite inteira, cara. Levava a noite inteira. Quando você perdia lá no Mr. X? Não tinha mais continue, cara. E a gente ia revezando, assim. Era dois controles e ia revezando. Um jogava uma fase, outro jogava outra. Um, ó, você passa melhor tal chefe, cara. Nossa, é uma época dourada, assim, pra mim, dos videogames. O Street of Rage 2 era aquele que você apertava um botão, vinha a polícia e dava um tiro de... Não, esse é o 1. Ah, esse é o 1. É. No 2 eles já ganharam especiais, assim. Ele dava um golpe, o Axel dava um golpe, que era uma sequência e terminava com Shoryuken, cara. Nossa. Imitação de falar, mano, imitação total de Street Fighter. Mas era muito legal. E o 3 é aquele que tem o canguru, né? Detalhe. É o que tem o canguru. O 3 é que tem o canguru robô. O bom no 2, que tinha a barrinha lá, que se ela tivesse cheia, você não perdia sangue pra dar o especial. Isso é padrão de map, cara. É, sim. padrão, pode crer. O 3 tinha isso, o 2 não. O 2 você perdia sangue de todo jeito. Ah, não, tá certo. O 2 você perdia sangue. Não, o 2 eu joguei demais, cara. Nossa, eu lembro daquela tela do parque de diversões, eu achava sensacional. Tinha um clone do Blanca que você enfrentava naquela tela também. Tinha uns clones de coisas de fighting game que a SEGA fez naquela época. Tinha uns ninjinhas com faca. Tinha um ninja que era uma Mifune. A gente ficava falando Mifume. Por falar em ninja, no Mega Drive também tinha The Revenge of Shinobi. Quem jogou? Nossa, clássico. Shadow Dancer. É que esses eu não joguei tanto porque não era multiplayer. Olha só. Quer dizer, multiplayer era dois players, né? Shinobi era clássico. No Mega Drive tem um clássico, cara, que é o famoso da Rise from Your Grave, que é o Altered Beast, cara. Que é quase pai, cara. Clássico. Golden Axe. Golden Axe. Muito bem lembrado. E tinha uma máquina também, quando esses jogos já não estavam mais tão famosos, que chamava Alien vs Predador da Capcom. Que você podia jogar com Predador ou com humanos. Os humanos tinham um cara que tinha um braço biônico, que chamava General Schaefer. Tinha uma mina também, Kurosawa, Tenente Lin Kurosawa. E você podia jogar com dois tipos de Predador também. Quem pesquisa no YouTube, deve ter vídeo no YouTube dessa máquina. Alien vs Predador da Capcom. É um dos últimos beat'em ups, assim, que eu vi no mercado. Muito bons. Na época que tinha beat'em up ainda. Cara, eu joguei muito beat'em up. Gostoso até hoje, né? Eu acho que é um daqueles jogos legais, assim, de você juntar a galera e falar, vamos salvar. Porque não precisa de tela dividida, não precisa de nada disso, cara. É simples de jogar, jogabilidade não passa de dois botões. Um qualquer pra pular, pessoa consegue um pra jogar, bater, né? Qualquer pessoa consegue jogar. Pode ter até quatro pessoas, assim, eu acho bacana. Cara, Streets of Rage, se tivesse um Mega Drive agora, uma pessoa que... Vamos salvar esse jogo? Vamos. Você coloca numa dificuldade um pouco mais fácil, tudo. A pessoa vai dando pancada, vai... É um estilo muito, muito popular. Muito bom, cara. Eu ainda gosto mais do primeiro, cara. Você chamar o carro de polícia e os inimigos ficam tudo parados lá. Andando um pro lado, ficando parado, virando um pro lado, pro outro, esperando a bomba cair na cabeça. Eles ficam, é muito engraçado. Tipo assim, dancinha do Michael Jackson, mano. Dancinha do Michael Jackson, pode crer. E o Moonwalker, que também era um beat'em up. É verdade. Vários jogos usaram essa fórmula. Olha, Tartarugas Ninja, Simpsons também, fizeram vários beat'em ups famosos. Capitão Comando. Nossa, Capitão esse Comando, é clássico. Bom, cara. Muito bem Spider-Man lembrado. Spider-Man também. Spider-Man é o... Aquele que tinha o Venom do Super NES. Joguei muito. Era legal. Tinha o Separation Anxiety e o Maximum Carnage. Eram beat'em ups. Eram beat'em ups, cara. Vários jogos. Olha como o beat'em up fez jogo, hein? Cara, Double Dragon, Battle Toads, velho. Double Dragon, exatamente. São beat'em ups. Na essência. O meu favorito era o Double Dragon and Battle Toads. Você podia escolher. Eu nunca passava da tela da nave, cara. Que você pilota a navinha, cara. É difícil, né? Até hoje não fiz final nesse jogo. Aquele Battletoads do Super Nintendo, só o Battletoads também pra terminar aquilo lá. Alguém conseguiu? Do Nintendo, eu nunca terminei, é um jogo que eu gostaria de ter terminado. Tem um ouvinte nosso que colocou que terminou Battletoads. Eu invejo. No o NES. Do Nintendinho, né? É, o do Nintendinho. O cara que terminou Battletoads do Nintendinho, o cara tem que ser muito bom ou ter muita sorte. É, cara, e beat'em up você não precisa inventar muito, né, cara? Meu, todo beat'em up tem a piranha. Sim. Todo, é clássico. Ela é, todo tipo, ela tem a piranha de chicotinho. Que esquiva, que é, ela é esquiva golpes. É, ela esquiva golpes, ela é a mais veloz. Todo beat'em up fica de longe te camperando. Todo beat'em up tem o gordo. É, tem o gordo. Tem o gordo. Punk. E o gordo, por que o gordo sempre aguenta mais porrada? Por quê? Porque o gordo sempre joga alguma coisa. Ou ele cospe fogo, ou ele joga a resposta clássica. O gordo, ele para e dá risada. Tem as bizarrices também, tem palhaço, né? Tem. É, palhaço. Coisa, né? Ah, no Street of Rage 1 tinha aqueles palhaços malabaristas, assim. É, assim, ó. Esse negócio que era assim. Machado, cara. Não, o coquetel molotov é uma das armas mais usadas em beat'em ups, né? E é incrível como a população da cidade lá é toda igual, né? Todo mundo fica todo igual. E os faqueiros, aquele ficar de longe tacando uma faca, tipo, camperando. São os campers do beat'em up. O pior no Street of Rage 1, tinha um cara que a gente falava que ele dava pintada, cara. Que ele vinha com a faca assim, mais ou menos na altura do pescoço e vinha na altura da barriga. Ah, tô ligado. Ele vem meio bonitinho assim, parecendo segurando. Aí a gente falava, olha a pintada. E aí você tava ocupado com outros dois, três inimigos, e aí ele passava e fazia aquele barulhinho. É. Passava embora, pô, uma coisa sensacional no Streets of Rage 2 que eu gostava também era dos barulhos. Quando você pegava cano, o barulho do cano passando e acertando o cara. Nossa, era uma pancada, mas um barulho exageradíssimo. Achava isso sensacional. Um dos motivos de eu gostar muito do Streets of Rage 2 também é o barulho das pancadas. Tinha soco que parecia barulho de latão, assim, achava sensacional. Os caras é muito criativo, né? Batia com gosto, né? Aquela canada parecia que tava com um pé do ouvido. Tinha uma tela, assim, que os caras iam pulando do esgoto, assim, né? Saía a tampinha do esgoto e o cara pulava, os caras carecas, assim. Aí, cara, é sensacional. O cara mal saía, já tomava uma canada na cabeça e morria. Sem contar a tela do elevador, né? A tela do elevador clássica. Todos têm. Aí aquele esquema, um fica de um lado, vai caindo gente no meio e você massacrando. Ou a tela também em alguma coisa em movimento, né? Ou em cima de um trem, em cima de um caminhão. Uh-huh. Clássica. Todo beat'em up tem que ter. Tela em cima de trem me lembra o Punisher da máquina. Nossa, muito bom beat'em up. Bem muito lembrado. Bom, difícil. Difícil também ele. E era um dos poucos que você tinha arma de fogo também. É, cara. Sim. E legal que era só um momento programado, né, cara? É, você não tinha arma de fogo o tempo inteiro, né? Ah, Cadillacs e Dinossauros tinha. Uma coisa que eu achava... No Punisher eu não lembro se dava pra fazer isso. Mas eu achava bem legal no Cadillacs e Dinossauros que você usava a arma. Aí a arma ficava vazia. Aí você podia tacar a arma no cara. Eu achava tão engraçado você tacar o revólver e acertar na cabeça do cara. No Punisher dava pra fazer isso? No Punisher você bate... A pistola some, mas o M16 que você pega, ele pega na mão e bate, cara. Sensacional, cara. É, ele vira o M16 ao contrário mesmo, segura pelo cano. Cara, muito bom, engraçado. Oh, alguém jogou A Morte e o Retorno de Superman no Super Nintendo? Cara, eu não consegui terminar esse aí, não, cara. Graças, nunca joguei esse. Cara, joguei não, isso, é bom pra caramba, era bom? Pô. Era bom? Pô, vocês não jogaram? Com o jogo ruim era do bom? Pô, a não ser que vocês estão achando ele ruim, eu acho ele bom, cara, mas eu gostava pra caramba dele. Ninguém chegou aqui, hein? Aquele eu que tinha várias versões do Superman, tinha um que era o Superman com meio máquina, assim, meio robótico. Tinha um que tinha um Superboy, tinha outro um Superman que tinha um óculos. Vocês não jogaram esse? Eu joguei esse daí, mas não acabei não, porque não gostei muito, né? Pô, então só eu gostei. Tem certeza que era bom? Nossa. Pô, cara, era bom, pô. O X-Men Mutante Academia, alguém jogou? Putz, isso que eu ia falar, cara, X-Men tem um monte, cara. Isso era da hora. Mutante Apocalipse? Ah, é isso, Mutante Academia, confundiu o jogo, isso, Mutante Apocalipse. Esse era bom demais, era da Capcom que produziu. É. Esse era aquele que você ligava e começava direto no jogo? Não. Você podia selecionar entre 5 personagens. Não, então, fazer a missão. Eu não lembro qual que era, cara. Eu sei o que você tá falando, ligava, do Mega, né? Já entrava no jogo direto. É. Aí todo mundo ficava dando reset pra pegar o Wolverine. Porque sempre saía com uma vampira, assim, desligava o videogame. Essa é a primeira fase, era uma na neve, não é? Na neve, cara. Meu, esse jogo é fantástico também, da hora, cara. Da hora. Tinha cada um, muito bem lembrado. Cada tipo de tela. Quantos beat'em ups legais, hein? Quantos... Curioso, porque a gente não joga mais tanto esse tipo de jogo hoje, né? Ah, eu sinto muita falta. Eu jogo. Ah, tem Castle Crashers, né? Não, Castle Crashers é mesmo, a gente nem consigo classificar como tal, mas é um beat'em up. É. Só que ele não entra no Epizone porque ele é novo, né? É, exatamente. Não vale por Epizone. Tinha o mais atual que era o Fighting Force, né? Fighting Force, é muito da hora. Ah, o meu último atual que já entra em Warp Zone, cara, é o fantástico The Warriors. Não tem, sem palavra pra comentar. Cara, eu nunca joguei esse jogo na minha vida. Ah, The Warriors. The Warriors, cara? Não, cara. Do que se trata? Nossa. Do filme The Warriors, olha a bola. The Warriors, o filme de 1974. Mas eu sei, mas de que plataforma que é? Cara, tem PS2, Xbox, clássico, PSP... Tem outro, agora que saiu na live também, mas não tem graça. É, esse nenhum. É 2D, não é tão legal, não. É 2D, 3D, mas não fizeram tão bem feito, assim, não é tão legal. Não tem barulho de porrada legal, esse tipo de coisa, que eu acho que é clássico do beat'em up. Beat'em up tem que ter barulho de porrada bacana. Não é exagero. Mas é um jogo que, tipo assim, a história que ele conta, o The Warriors, né, a história do filme, é uma história completamente beat'em up. É atravessar a cidade com todo mundo querendo te pegar, você tendo que dar porrada nos caras. Não tem arma de fogo, não tem nada disso. Eu acho que foi a melhor junção, cara, dos beat'em up 2D pra 3D. Porque você tinha lá no 2D aquele igual o Lula já falou, aquele cano que você pegava e dava na cabeça do cara que tava saindo do buraco. Nesse The Warriors, que é 3D, cara, você pode fazer isso e com close, cara. Você dá uma tijolada na cara do seu inimigo, que é a coisa mais gostosa que tem no jogo. Que ele dá um slow motion, assim, aquele close daquele tijolo espatifando. Meu, é muito bom, cara. É, realmente, bem lembrado, The Warriors. É um beat'em up 3D da geração passada. É, saiu no PSP um tempo atrás também. Nossa, o que eu achava mais engraçado é você pegar o cara e bater a cabeça dele contra o paralama do carro. Puta, pode E ver. O paralama do carro cai. Nossa. Cai. Mas muito bem lembrado. E Metal Slug? Metal Slug é um beat'em up também ou não? Não, é um shooter, né? É um shooter, né? Jogo de tiro com personagem. E que dá pra gente fazer um Warp Zone disso aí. Tem vários jogos nesse estilo. Contra, Metal Slug, Alien Soldier. Tem muitos jogos aí que... Mas, galera, sugiram aí o que vocês querem de Warp Zone também. É, tá aí mais uma categoria de jogos a serem lembrados. Não, é o jogo de navinha com personagem, né? Certo. É, por isso aí. Só andar e bater, que não precisa mais. É o que eu gosto. É simples. Não precisa mais nada. É simples. É andar e matar. Seja com a mão, seja com bala. Sensacional. Ou melhor ainda, né? Com um pedaço de ferro, cara. Com um pedaço de ferro. Ou com qualquer coisa que você consiga achar pelo caminho. Show de bola. Alguma lembrança mais de beat'em ups clássicos que vocês tenham jogado? Quando eu lembro do beat'em up, a primeira coisa que vem na minha mente é Burn Me With My Money. Nossa, pode querer bury me with my money. Essa aí é aquela hasta lá, bye bye. Puta, Adiós, amigo. Puta, é. Eu lembro o Sunset Ride. Pra mim, beat'em up é Sunset Ride. Apesar de ser shooter, né? É shooter. Tem uma essência de shooter. Mas é isso. Se a gente esqueceu de um beat'em up, se a gente cometeu alguma injustiça, se vocês têm o beat'em up de vocês, coloquem no nosso mural. Esse foi mais um Warp Zone e ouçam o nosso pod até o final dos créditos. Tem um desafio para vocês. Até a próxima.